LX e Matil, 2010. Tanta coisa pra falar, parte 2. Vem pro nosso lado. Eu continuo se afundando no buraco. Verdadeiros adoradores, LX. Eu falo a verdade pros atrasalados. Que fala que é gospel, que seu nome tá no buraco. Quer pagar de pros favela, de louco com os boy. Rimando sempre a verdade, eu sei que ela dói. Olha só, eu tô de volta, rimando pesadelo. De crente, safado, já tô ficando cheio. Mas tenho que me controlar, pois a justiça vem de Deus. Também tem os meus erros, não pago de fariseu. Não sou fácil nem oportunista, nem quero ficar na pista. Só quero levar a palavra através das minhas rimas. Fiquei decepcionado com vários acontecimentos, mensagens subliminares e mentirosos por dinheiro. Eu vou rasgar o verbo, eu vou pegar pesado. Me incomoda no seu irmão, é a sua fama ou o seu carro. Começa a fazer sucesso, esquece que é de Cristo. Aqui o papo é reto, sempre esperta que eu fico. Já sei que vocês vão pensar, o que vocês vão falar. Tá incomodado com a minha fama, quem é você pra me julgar? É tipo assim, quero ser reconhecido no Brasil. Não vamos cantar se não tiver 3 microfones sem fio. Sua igreja é grande, quanto membros ela tem? É fácil ganhar dinheiro, é só dar glória a Deus e amém. Já tô cansado de hipócrita, fariseus atrasalados. Se doer eu sinto muito, tava passado o recado. É embaçado, mas tenho que pegar pesado. É tanto atrasalado, se atolando no buraco. Quebrado, se pá, virou até finado. Foi pro outro lado, ficou do lado do diabo. É embaçado, mas tenho que pegar pesado. É tanto atrasalado, se atolando no buraco. Quebrado, se pá, virou até finado. Foi pro outro lado, ficou do lado do diabo. Já pensou você cantando numa igrejinha que não cabe ninguém, muito menos sua panelinha? Sem microfone, sem plateia pra te aplaudir. No meio da periferia onde você não pode ir. Procuro honrar Deus onde ele me mandar. Na igreja, na escola, em qualquer lugar. Picardista gospel pra mim, isso nem vira. Eu represento Jesus Cristo através das minhas rimas. Talvez seja por isso que eu nem faço fama. Não quero dinheiro nem status, nem levar mulher pra cama. São poucos que me entendem e tem a mesma visão. Sangue suga também tá cheio pra aproveitar a situação. Olha lá o LX de motoca só nos panos. Tá vendendo muito CD, foi então ele tá roubando. Não sabe que eu já fui, não sabe que eu passei. Pensa que eu sou boy, mas de uma coisa eu sei. Pensando na gravadora evangélica pra abençoar. Mas se não for pra fazer fama, seu CD não vai bancar. Claro, nem tudo é de graça, mas comprar pra evangelizar já tá fora da palavra. É revoltante o que acontece no meio gospel hoje em dia. Muitos ainda criticam a adoração na minha rima. Louvor é algo sério, não tem mercado pra Jesus Cristo. Mude pro nosso lado ou ignore tudo isso. É embaçado, mas tenho que pegar pesado. É tanto atrasalado, se atolando no buraco. Quebrado, se pá, virou até finado. Foi pro outro lado, ficou do lado do diabo. É embaçado, mas tenho que pegar pesado. É tanto atrasalado, se atolando no buraco. Quebrado, se pá, virou até finado. Foi pro outro lado, ficou do lado do diabo.